Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 19, Resident Evil. Welcome. Olha só, recentemente tivemos lançamentos, tanto no cinema quanto nos jogos, e hoje nós decidimos fazer uma conversa descontraída sobre o assunto. Eu sou o Thiago Mendes, e se você tiver Twitter, follow me. Eu sou o Diego Mendes, e depois dessa frase do Thiago, eu posso dizer, wait. Eu sou o Patrick Murta, e eu estou procurando estrelas. Por que de estrelas? Stars, porra. Stars. Nossa. Ah, só. Sim. Qualquer cego escuta isso. Entendi, até cego, né? É. O objetivo desse podcast é discutir e debater os novos caminhos da série, relembrando os jogos clássicos. Qual série? Resident Evil. Ah, muito bem, muito bem. Também conhecido como Biohazard no Japão, Resident Evil é uma franquia de mídia que pertence à empresa de videogames Capcom. Foi criada por Shinji Mikami como uma série de jogos de survival horror. Survival horror. Ô, Thiago, só uma perguntinha. Como é que é o nome do cara? Shinji faz o quê com você? Shinji. É Mikami, não Mikome. Ah, é tá. É Mikami. Foi mal. O olhinho do Thiago até brilhou aqui depois da sua sugestão. Ui, sabia que ele ia gostar. Jogos de survival horror são esses jogos que te colocam em uma situação onde a sobrevivência vem em primeiro lugar. E essa sobrevivência depende um pouco da exploração e de enfrentar alguns inimigos um pouco diferente. Começou muito com os zumbis, né? Um dos primeiros jogos do gênero foi o Alone in the Dark. É um jogo bem conhecido também, né? Classicaço, Alone in the Dark, né, Diego? Esse é muito bom. Você jogou ele também, Diego? Eu, particularmente, joguei só um pedaço. Eu não cheguei a jogar muito ele, não, porque, né, videogame emprestado, essas coisas. Sei como é que é, mas Alone in the Dark é muito bom. E ele é o pai de todos esses jogos com a temática, assim, mais um ambiente de terror, de sustos e suspense mesmo. O pai de todos, Alone in the Dark. Cara, eu joguei Alone in the Dark, eu gostei pra caralho dele, ele é muito bom, o clima tenso da Alone in the Dark é muito foda. Ô Thiago, se survival é horror, é esses jogos que dá essa sensação de sobrevivência, o Batalha Naval também é, né, cara? Você quer sobreviver a todo custo. mas o survival horror é que são jogos de terror, né? Com tema de terror e sobrevivência mesmo. A gente falou do Alone in the Dark, apesar de ter sido muito criticado, eu gostei muito do Alone in the Dark dessa geração. Eu joguei a versão do Xbox 360 e ele não chega a ser um jogo que te dá susto, te deixa apreensivo, como Dead Space, mas ele é um jogo muito bom, a ambientação dele é muito bacana e ele tem uma coisa, Thiago, que eu achei fantástico, é que você tem vários itens e você pode combinar esses itens da melhor forma que você quiser. Por exemplo, se você pega uma garrafa, segura a garrafa com a mão esquerda e a pistola com a mão direita, se você encher essa garrafa de gasolina, você pode jogar a garrafa no inimigo e dando um tiro nela, você explode tudo. Ó, isso é legal. Você pode pegar uma bolsa de sangue, colocar nessa garrafa, joga para o inimigo vai lá pegar essa bolsa de sangue e você chega por trás e destrói ele. Ele tem várias combinações. A maneira como Alone in the Dark pro Xbox 360 e pro PlayStation 3 encara o ambiente, eu achei muito bacana. Infelizmente é um jogo que não foi muito bem. Tô fugindo totalmente do assunto, mas é porque me veio a cabeça. É um jogo muito bom. É, eu não joguei ainda. Vamos ver, eu pretendo jogar, cara. Fiquei com vontade. Tenho vontade de jogar. Infelizmente os jogos survival horror já estão praticamente extintos, né? Não tem tantos jogos nesse gênero mais hoje em dia. A franquia talvez de maior sucesso é Resident Evil. E os últimos jogos não têm saído muito desse estilo. Tem ido para um estilo mais de ação. Resident Evil também é constituído por histórias em quadrinhos, livros e filmes. Uma variedade de coleções, incluindo também figurinhas de ação e guias de estratégia. Tem muita coisa de Resident Evil disponível pra gente aí hoje. Ela é da Capcom, né, Thiago? E Diego, você sabe, a Capcom é mercenária, né? Com certeza, né? Tanto que tem camisa, guarda-chuva, boneco e várias coisas aí. Guarda-chuva é uma boa. Guarda-chuva tem tudo a ver. Não, eles vendem... Ele vende até pedaço de grão de areia com o símbolo da Umbrella, se deixar. É, não, a Capcom explora muito mesmo a série, né? Porque é uma série rentável, tem muitos fãs. Mas, ô Diego, o Thiago falou que os estilos de jogos estão morrendo. Você sabe me dizer jogos atuais nesse estilo que estão sendo lançados, além do Resident Evil? Não, eu não acho que tá morrendo, não. Acho que eles estão virando zumbi. Olha a piadinha. Não, cara, jogo assim, né, mais nesse estilo que eu sei mesmo que tem aí é o próprio Resident Evil, né? Que foi lançado mais um agora. Alone in the Dark. O próprio Dead Space também dá uma tensão. É, jogo tipo Silent Hill. São jogos assim que dão um estilo mais de tensão mesmo. E tem a ver com zumbi, alguma coisa de horror, né? Eu não sei se você concorda comigo, Diego, mas eu acho que Resident Evil já deixou de ser um jogo de suspense há muito tempo, survival horror já deixou de ser há muito tempo, e hoje os principais são Dead Space e Silent Hill. Não, com certeza, o Resident Evil, eu concordo, ele a partir do quarto, né, cara, ele já virou mais um jogo de sobrevive no jogo e vai eliminando seus inimigos, não tem mais aquela questão do suspense que tinha, por exemplo, no Resident Evil 3, né, que o Resident Evil 3 até tem uma história curiosa, porque ele é um jogo que eu não gosto de jogar ele, pelo menos atualmente eu não sei, mas eu não gostava de jogar o Resident Evil 3, eu gostava de assistir as pessoas jogando ele, que eu ficava tipo com mais tensão e ficava mais na expectativa do que ia acontecer do que quando eu joguei. Aí eu não cheguei nem a fechar o jogo por isso. Você via mais o Resident 3 como um filme de terror, né? É, tipo, eu tive uma perspectiva totalmente diferente. É, não, e é engraçado essa história porque eu e o Douglas, amigo nosso, jogávamos lá em casa e realmente o Diego dava pulo no sofá assistindo gente jogando. Era incrível. Isso é porque você não viu a Ana Carla assistindo eu jogar. Ela também assustava demais. Quando eu fui jogar ele, eu não gostei. Mas, cara, concordo plenamente com vocês em dizer que Silent Hill e Dead Space são os dois principais jogos de Survivor hoje em dia. Thank you. É, Resident Evil tem vários jogos e, cara, muitos desses jogos são preferidos. Eu joguei primeiro o 3 e depois o 2, mas meu jogo preferido é o Resident Evil 4. Eu me identifiquei mais por causa da jogabilidade, porque o GameCube trouxe aquela jogabilidade, sei lá, aquela coisa fluente. O controle que encaixava na mão direitinho, você tinha a mira, o gatilho, tudo certinho. Então, pra mim, o meu jogo preferido é o 4. Em segundo lugar, eu gosto do 2. O 2, ele é bem violento. Eu acho que é um dos melhores, assim. Ele ainda era, porque o 4 já sai do Survivor Horror. É. Eu já não considero ele mais horror, não. Ele é mais anda pra frente e mete bala no zumbi. É, no meu caso, eu gosto mais do 4 porque foi o que eu joguei mesmo. Ele, eu zerei ele de frente pra trás, de lado, do avesso. Zerei ele de tudo que tem jeito, mercenários, joguei todo. Então joguei ele completo. O 3 eu comecei a jogar e por causa dessa história que eu contei agora há pouco, eu não cheguei a fechar ele. Comecei a jogar e desanimei. Então eu gosto mesmo é do 4. O Code Verônica, Resident Evil 0, 1, 2. Esses aí eu só joguei só um pouquinho também, mas não cheguei a aprofundar. Pelo fato de, na época, não ter videogame pra jogar eles, que na época eu tinha só como jogar com videogame emprestado mesmo. Vocês são tudo uma cambada de fã, leite com pera. Resident Evil 4 foi muito bom, mas, cara, pra mim, o melhor de todos, o melhor do mundo é o Resident Evil Remake, cara. Porque o que me conquistou no Resident Evil foi justamente aquele clima de sobrevivência. Não era um jogo de ação, você tinha que se virar para sobreviver. Então eu joguei do primeiro no PlayStation, depois eu não joguei o 2, eu pulei pro 3, joguei o 3 também, muito bom, muito violento. E eu joguei o 2 mais recente, mas na época eu comprei o GameCube só por conta do Resident Evil, porque eu queria jogar o remake, queria jogar o Zero, e na época o 4 ainda estava exclusivo. Eu gostei muito dos os três primeiros, eu gostei muito mais do primeiro. Do GameCube eu joguei todos, joguei o remake, Code Verônica eu joguei no GameCube também. Eu tenho 5 aqui na minha coleção. De todos eles, eu só não joguei os Outbreaks e aquelas versões pro Wii, de toda a série Resident Evil. Mas pra mim, cara, o remake ainda é clássico. Apesar de ter aquela jogabilidade tanque de guerra, ele é o que o criador do jogo queria que fosse, porque ele ficou perfeito, cara. Um jogo muito bom. aquele terror de sobrevivência mesmo, não um jogo de ação. 4 eu acho que é o último que manteve a característica do Resident Evil. Eu tô falando demais, mas na minha opinião o remake é o melhor. Eu joguei o 0 e joguei o remake, eu só comecei a jogar. O 0 eu joguei, eu não gostei muito do 0, pra te falar a verdade. Eu não sei porque, eu acho que eu já tava criando uma certa antipatia com o Resident, não sei. É, eu acho que eu já tava caindo nessa onda do jogo de ação também, né? É, deve ser o caso do meu primo. Meu primo jogou, o primeiro Resident Evil que ele jogou foi o 4. Depois que ele foi jogar os outros, e ele já jogou com uma antipatia muito grande, que eu acho não é um problema, cada um tem o seu jeito. Mas eu acho que perde-se muito, porque a série Resident Evil foi construída naquela jogabilidade travada. O Resident Evil 4, ele mudou a jogabilidade, mas ele ainda manteve algumas das características. Você pode ver, ele é o mais tenso do que o 5, uma ambientação mais dark do que o 5. Os próprios chefões, os inimigos, eles são mais medo. É verdade. Apesar de ter muita munição, a munição é mais controlada que no 5, que é a revelia. Apesar da jogabilidade a partir do 4 ser muito boa, o ambiente do Resident Evil Remake e do 0 são muito bons. Não, até uma coisa que você tava falando aí da jogabilidade dos primeiros ser mais travado e tal. O 3, quando eu vi assim, os meninos jogar, um problema que você tinha no 3 mesmo é, por exemplo, você tava correndo em uma direção e quando mudava a tela, aquela direção que você tava correndo já era ao contrário. Aí, tipo, você tava indo pra frente, na que mudava a imagem, você começava a ir pra trás. Ia, tipo, pra cima do Nemesis, por exemplo. Acontecia muito quando ia correr do Nemesis. Essas coisas, assim, que eram, assim, mais travado mesmo, limitado. Mas eu acho mais doido, cara, porque aí você ficava com o cu na mão mesmo. Toda hora você tava... Não, dá uma tensão a mais, né, cara? Pô, você tá correndo o cara, de repente vira pro lado do cara, você... Ai, meu Deus. Mas é isso que eu acho bacana. O Zero, ele é ainda mais bonito do que o remake, ele é ainda mais bonito porque a técnica que a Capcom utilizou foi diferente, porque é um pouco tecnicismo, mas eu acho legal pra falar pros fãs. Os Resident Evil do PlayStation, eles eram bonitos graficamente, foram grandes destaques, porque a Capcom utilizou uma técnica muito bacana. Ela produzia as imagens de fundo, elas são JPGs mesmo, são imagens, e colocava os bonecos em 3D. Então, por isso o ambiente ficava muito bonito. No Resident Evil Remake, ela usou a mesma técnica, só que com detalhamento maior. No Zero, ao invés dela usar uma imagem, ela criou vídeos, mas é como se estivesse passando um vídeo de fundo mesmo, uma CG, com um nível de detalhamento muito maior, e somente os bonecos são totalmente em 3D, então ele é mais bonito ainda. E uma coisa que eu gosto do Zero, apesar do Zero não ser meu preferido, tá falando tão bem dele, é porque ele foi usado pela Capcom como uma justificativa pro Resident Evil, a partir do 5, ser cooperativo. Porque no Resident Evil 0 você jogava com dois personagens. E a partir do 5, agora o Resident Evil só cooperativo, você joga totalmente, todo momento com os dois personagens, né? E utilizou-se como desculpa que já é um elemento clássico da série. Só que era uma forma diferente, né? A Capcom é esperta, né? A Capcom é esperta. É, lá tem só rato velho, né? 5 é o que eu menos gosto. Joguei um pouquinho não. Eu quase fechei ele, mas chegou um ponto que eu cansei. Acho que eu tava na última fase até, lá, matando um monstro, coisa lá. E aí eu cansei. E você, Diego, qual que é o jogo que você menos gosta de Resident Evil? Ah, cara, eu tive, como eu falei, né, eu joguei poucos os primeiros e tal, então é meio difícil eu falar que não gosto, sendo que eu não experimentei tanto assim pra falar, pra ter essa opinião, por não ter jogado tanto os outros assim pra falar se gosto ou se não. Vou tentar não ser fanboy, mas da série Resident Evil só não joguei os spin-offs, que é o Outbreak, o Raccoon City Chronicles, esses outros, da série toda. E eu vou ser sincero, apesar do 5 ser o que eu menos gosto, mesmo assim, ele é o menos que eu menos gosto, porque se eu for compará-lo com os Resident Evil anteriores, se ele fosse qualquer outro jogo menos Resident Evil, ele ainda seria um jogo bom. Se ele fosse, por exemplo, Dino Crisis, eu não sei se vocês lembram, na época do PlayStation, a Capcom lançou a série Dino Crisis, que seguia a mesma ideia do Resident Evil, só que ao invés de ser zumbi, eram dinossauros. Se o Resident Evil 5 fosse qualquer outro nome menos Resident Evil, ele ia ser um jogo top, mas como Resident Evil ele caiu demais. Ah, I'll buy it at a high price. Os principais personagens do Resident Evil são Chris Redfield, o Jill Valentine e o Albert Wesker, que ainda apareceram no Resident Evil 1. Logo depois, no 2, apareceram Leon Scott Kennedy e a Claire Redfield, irmã do Chris. Talvez não tenha tanto assim a ver, mas tem uma galera que conheceu Resident Evil por causa do filme. Depois que foi descobrir que Resident Evil era uma série de jogos e passou a jogar, e até cai um pouco nisso do cara que começou a jogar a partir do 4, por exemplo. Eu dando a de fã de anime aqui, mas quem conheceu Resident Evil pelo filme é um bando de gamer de leite com pera, né? Gamer cu de frango. Não, conhecer Resident Evil pelo filme é triste. Eu tenho até dó de quem aconteceu isso. Cara, eu vou te falar. Fico triste. Vou te ser bem sincero. Tem amigo meu, até. Amigo assim, né? De amigo de Facebook, de que a gente foi se tornar amigo mesmo depois. Que conheceu Resident Evil pelo cinema, por causa do filme. Eu tô zoando, mas eu conheço muita gente. Realmente. Isso é raspado. Eu acho que o cinema foi quem vendeu a série, né? Criou-se um interesse maior nos jogos depois. E aí muita gente fala da Alice, porque a Alice não faz parte dos personagens do jogo. A Alice não aparece em nenhum jogo. Mas no primeiro filme ela tem aquele figurino que lembra um pouco a Jill. É verdade. É verdade. No primeiro filme o figurino dela lembra mesmo. Mas uma coisa interessante sobre a Alice é que a série de filmes, embora o filme carregue o nome de Resident Evil, a série de filmes ela não tem nada a ver com o jogo. Mais recentemente, a gente até falou no podcast de jogos que viraram filme, o primeiro filme até convencia, porque a história de Resident Evil é uma história que, contando assim, várias coisas acontecem ao mesmo tempo em Raccoon City. Então, a história do primeiro filme se encaixaria só por causa disso. Eu ainda digo, se não existisse o Resident Evil 0, o filme seria uma boa explicação do vírus ser espalhado em Raccoon City. Seria uma boa explicação. Se não houvesse o Resident Evil 0, que dá uma outra explicação diferente. O filme com relação ao jogo, eu acho que se perdeu muito. A história do filme com o jogo, nossa. Não, se perdeu. A partir do Resident Evil 2 em diante, cara, perdeu totalmente, não tem nada a ver. Eu particularmente gostei muito do primeiro filme. Apesar dele não ter muito a ver com o jogo, a Alice não ser uma personagem principal do jogo, no primeiro filme ela ainda estava num nível aceitável. E eu considero o primeiro Resident Evil um bom filme. Não é um filme excelente, um filme clássico, mas um bom filme. A partir do Resident Evil Nemesis, cara, que eu passei a olhar a série do cinema com muito receio, porque eu vejo que ela maltratou demais a série de videogames e desprezou muito, cara, o que eles fizeram com o Nemesis. É, não, o Nemesis chora. Cara, Nemesis chorando. Ele chora. Puta que pariu, né? Vocês estão de brincadeira comigo, Capcom. Por favor, né? Brincadeira. É engraçado porque parece, a impressão que a gente tem quando a gente assiste os filmes é que a Capcom soltou na mão do doidão lá e deixou ele fazer o que ele queria. E deu uma merda desgramada, cara. O filme, o 2 e o 3 mais ainda. O Resident Evil Afterlife, ele ainda tem aquela salvação de você ter o Chris e a Claire, que são personagens do jogo. Obviamente, a gente jogou vários jogos, Resident Evil faz parte da infância daquela galera, saiu do PlayStation 1, foi pro PlayStation 2, e aí eu pergunto pra vocês, qual é o personagem favorito de vocês nos jogos? O Diego, eu já sei qual que ele vai falar. Qual que é o seu personagem favorito, Diego? Depende. A Ashley. A Ashley. Boa. Por quê? Por quê? Por quê? Tô brincando. Assim, na história do jogo, assim, que eu conheci mesmo, assim, dos personagens favoritos, seria o Leon, a Ada, o Krauser. Você é fã do 4, o Krauser, né, é foda, velho. Não, poxa, apesar dele ser personagem secundário, o Krauser, o estilão dele é mó foda, velho. Quando você joga Mercenários com ele, então, velho, o cara dá uma flechada e pega uns 3 zumbis. Mata um e abala 4, é mais ou menos assim. Eu até entendo o Diego, porque o Diego jogou bem mais o 4 do que os outros. Mas, cara, a Jill, puta merda, bicho. A Jill é a Jill, né, cara? A Jill é a Jill. Tá quase cantando a música aí, quase cantando a música aí, ó. A Jill, a Jill, a Jill, Jill, Jill, Jill. Cara, Mas você sabe, eu no videogame eu gosto de jogar com personagem feminino. Eu sempre gosto, sempre gostei. Boiola. É uma natureza que você tem escondida, né, Wesley? Eu sei como é que é. É verdade. Mas na verdade é porque eu sou malandro. Eu prefiro jogar vendo a bundinha da mulher virtual do que a bundinha do homem virtual. Olhando pra esse lado. Justo, justo. Muito justo. Enfim. Mas eu sempre gosto de uma... Eu tenho a tendência de gostar mais do personagem feminino. E a Jill mais do que a Claire, eu acho que a Jill marcou demais, tanto pelo remake, mas quanto pelo primeiro Resident Evil. Eu gostava muito dela. E é até triste você perceber que jogar com a Jill era mais fácil, era o easy do Resident Evil. Mas a Jill é a minha preferida. Cara, eu joguei muito... A Jill quase do 3. Eu joguei... Resident Evil 3 foi o primeiro jogo que eu joguei da série. E eu gostava pra caralho do Resident Evil 3, aquele negócio do Nemesis, Stars, oh, e você ter que sair correndo, desesperado, aí você entrava na salinha do save e dava aquela respirada fundo, cara, Resident Evil 3 foi um dos que eu mais joguei, cara. Eu até tendo a mudar, cara, eu acho que Resident Evil 3 é o meu jogo preferido. Eu tenho um saudosismo muito maior do que do 3 do que do 4. Embora eu tenha jogado muito 4 também. Mas a Jill tem um negócio legal, é que no 5 ela voltou loura e turbinada. Cara, é uma coisa que eu queria entender, porque na minha memória a Jill era morena, porra. Ela voltou lourinha e branquela. E turbinada, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E eu também não entendi isso. Quando eu vi ela no 5... O cabelo dela ficou estranho, né, cara? Inclusive, ela no filme também ficou mó estranho, né, cara? Porque parece que, acho que mudou a atriz também, né? Aí ficou aquela coisa, tipo, opa, cara, não era você, não. Mas você vê como é que o diretor, ele é doidão, e ele tá... parece que ele viu que ele fez uma merda, e ele pegou a Jill e baseou a Jill nos jogos mais recentes. E a Jill tá loura e turbinada no filme também, entendeu? Mas não dá pra entender por que ela tá loura e turbinada. Tudo bem que em alguma parte do jogo, ela da história, ela pode ter pintado os cabelos, mas tá branquela? Cara, aí vai um lance da Capcom. Eu não lembro a personagem, mas nesses fóruns de games que eu fui, eles mostraram que a Capcom reaproveitou o character design de uma outra personagem de um outro jogo. Se eu for olhar, eu não lembro o nome, eu vou procurar pra ver se eu coloco no post. Mas a Jill... A Jill do Resident Evil 5, ela é a aproveitamento de uma personagem de um outro jogo da Capcom. Não, ela ficou lembrando a Nina do Tekken. Olha só. Bem parecida. Caraca, hein? Agárrenlo! Aí estão. Basta, hijo de puta! Bloqueia el paso! Acá! Detrás de ti, imbécil! Eu tive a impressão que Resident Evil 6 tentou... Aí a gente não sabe... se o jogo tentou se aproximar um pouco dos filmes, ou se os filmes tentou aproximar dos jogos. Os filmes tentou? Os filmes tentaram. Português, o Pascal tá chorando lá agora. Legal. Eu concordo, Thiago. A minha maior crítica com relação aos filmes do Resident Evil é porque eles eram muito ação, Resident Evil não era ação, e era muito exagerado. A partir do Resident Evil 4, principalmente Resident Evil 5, você vê que o foco da série Resident Evil mudou um pouco, não só pela jogabilidade. E jogando o demo do Resident Evil 6, tá mais ação ainda, tá muito mais ágil. Eles copiam alguns elementos do Gears of War, copiam alguns elementos de uma série de outros jogos de ação, Uncharted, por exemplo, e eu... Chego a essa conclusão também. E até pela mistureba de personagens, eu chego a essa conclusão de que a série de games está se aproximando dos filmes. E eu acho a tendência é os dois se misturarem. Uma coisa muito interessante que a gente viu assim é que no Resident Evil, no quarto filme, já aproximou-se lá a Claire e o Chris. Introduziram eles no filme. E eu acho que a aceitação do quarto filme foi muito grande. E aí eles repetiram isso no último filme. Eu assisti recentemente o Resident Evil 5 Retribuição. E cara, tem uma quantidade de personagem dos jogos muito grande. O Leon, a Ada. O que eu senti no último filme é que eles tentaram fazer uma mistura do primeiro filme com os jogos. Eu achei isso interessante, porque aí você pega o sexto jogo, e o sexto jogo ele é um... Tipo assim, tem um monte de personagem. Então são três campanhas, são praticamente... Cara, ficou muito diferente. Particularmente dos filmes, eu gostei somente do primeiro. Eu assisti o segundo, fiquei muito irritado pelas mudanças. E assisti o terceiro, não gostei, porque o terceiro é uma cópia mal feita de Mad Max. E por causa disso, eu não assisti os dois últimos filmes. Eu sei que o quarto filme, ele foi um dos primeiros filmes que utilizaram a tecnologia 3D com maestria. E parece que se manteve nessa continuação. Também tiveram bons efeitos 3D, mas eu não tive interesse de assistir porque eu sou fã do game. Cara, se você tiver num domingo à toa e quiser sair com a sua esposa ou com a sua namorada pra assistir um filme 3D, Resident Evil é muito bom pra isso. Se você esquecer que é um filme de que é Resident Evil, é, sei lá, Alice Chronicles, sei lá, essas histórias de paralela. Mas os efeitos 3D do último filme, cara, muito bom, eu gostei pra caralho disso. É uma coisa que ninguém pode falar dos dois últimos filmes de Resident Evil é sobre os efeitos 3D. Realmente, eu assisti os dois, muito bom os efeitos 3D, cara, muito bom mesmo. Não, os filmes eu gostei, eu assisti todos e eu gostei de todos. Por quê? Eu fiz como o Patrick falou, eu ignorei o fato de ser um filme Resident Evil, né? Levei isso em consideração de não... Pra mim... Eu pensei o seguinte, Resident Evil, filme, não tem nada a ver com os jogos. Então, é pra mim um filme tipo de aventura, de ação. E eu gostei por isso, porque eu gosto de filme desse estilo. Entendeu? Agora, se fosse como analisar como fã, aí sim eu não falaria de nenhum. No máximo, o primeiro que ia salvar pela ambientação do primeiro ali. Da história, eu só gostei do 1 mesmo. Os outros filmes, o 4 e o 5, eu só gostei dos efeitos 3D mesmo. Vamos falar um pouquinho agora do sexto jogo. Eu e o Patrick jogamos ele, nós experimentamos até um modo cooperativo. Uma primeira coisa que a gente pode falar, e o Diego também viu lá, tá bonito o jogo. Não são os melhores gráficos do Xbox, muito menos do PlayStation 3, mas o jogo tá muito bonito, tá muito bem feito. Ele tá mais bonito que o Resident Evil 5, e o Resident Evil 5 já é um jogo bonito. Bom, eu também só vou analisar como o Thiago falou. Eu achei que o jogo ficou um jogo bonito. Uma coisa que aconteceu com Resident Evil 6, e o Patrick já até falou, é que a gente achou que ele mistura muito elementos do Gears of War, de jogos Uncharted, esses jogos que tem essa mecânica de ação um pouco mais focada na ação. Eu acho que, igual a gente já viu muita galera falando isso na internet, é um jogão, mas não é Resident Evil. Eu acho que Resident Evil 6 é o jogo que realmente tirou Resident Evil daquela do survival horror de uma vez por todas e transformou Resident Evil em um jogo de ação. Essa foi a impressão que eu tive, assim. Cara, a gente jogou e o tempo todo você tá correndo, o tempo todo você... Nos jogos antigos o pessoal era até uma crítica, você não podia andar e atirar, nesse você já pode. Mas assim como no Resident Evil 5, eu acho que esse é um excelente jogo com o nome de Resident Evil. Mas esse, pelo menos a ambientação tá um pouco melhor, né, Thiago? A campanha do Leon tá bem parecida com os clássicos. A campanha do Leon tá bem parecida mesmo, assim. Mas é aquele lance que tá parecido, mas não é igual. Só tá parecido. Você tem aquele lance da investigação em um ambiente tenso, mas, cara, ainda é um jogo de ação. Você vê que tem uma determinada parte do jogo que você para e começa a ter infestação de zumbi, e você pode sair dando porrada em todo mundo desembolado. Não, pra você ter uma ideia, você consegue passar, pelo menos no demo, a campanha do Leon toda só dando chute. Você não precisa dar tiro, porque você vai ter sangue suficiente, bala suficiente. E uma coisa que eu senti, Thiago, é que eles deixaram o jogo muito fácil. Os Resident Evil clássicos, você ficava perdido no mapa, você tinha que adivinhar onde você ia. Às vezes você podia seguir a lógica, verificar o mapa. No Resident Evil 6, o local que você tem que ir já está marcado na tela e fica marcando justamente a distância que seu personagem está. Tá ficando mais fácil ainda. Você já tem munição de sobra, já tem sangue de sobra, ou seja, mudou totalmente, mudou totalmente. Eu sou fã da série Resident Evil. Aqui, Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aí que jogou, ô Patrick, é o seguinte. Uma coisa que eu vi, assim, um pouco de relance foi que foi até na hora que você estava jogando o cooperativo, e na hora que vocês matavam lá os bichos lá, que seriam os zumbis, tipo, eles meio que queimam como se fosse vampiro, cara. Você não achou que isso ficou estranho, não? É, ficou muito feio, ficou parecendo Blade, eles, né? Eles começam a dar, tipo, umas brasas. É, cara, eu reparei isso. É, ué, parece que você tá matando vampiro. Eu reparei isso quase na hora. É, alguns, eu prestei atenção que alguns dos zumbis derretem, como era nas versões anteriores, e outros viram brasa. Mas vocês sabem que isso é por conta de limitação do hardware, né? Porque no Resident Evil do PlayStation, o zumbi não desaparecia, mas era uma quantidade muito menor de inimigos. Na campanha do... Cara, a campanha do Chris, por exemplo, você não andou nem 10 metros, já matou mais de 30 zumbis. Imagina deixar 30 corpos de zumbis na tela do game. Essa geração ainda não suporta. É justificável, sim. Não, mas que é feio, não deixa de ser. Não, Patrick, mas eu tô falando não é o fato deles sumir, não, cara. É porque queimou. Tô falando o fato deles virar brasa. Você não acha que ficou meio fora isso, não? No 4 e no 5, por exemplo, eles derretem. É, ficou feio, mas é justificável. É, porque normalmente eles viram algum tipo de meleca, alguma coisa assim, né? Eu concordo, ficou feio, mas é justificável. Não, é, sumir com o corpo, de alguma forma eles tinham, mas... O PlayStation 1 fazia melhor, que deixava o corpo lá e só sumia quando você saía da sala. Verdade. Uma coisa que pode explicar essa questão da forma como o bicho derrete, fora o fato de ter que eliminar um pouco do que tá acontecendo ali na tela mesmo pra deixar o jogo mais leve, eu acho que... eles dizem que é um novo vírus. Nesse caso, o bicho pega fogo e some que nem os vampiros do Blade. Ou seja, ficou tosco. Ah, agora, como você tá falando aí, que pode ser devido ao fato de ser um novo vírus, alguma coisa assim, que não sei se a explicação é essa, aí sim, aí faz um pouco de sentido, porque senão ficou totalmente estranho. Era melhor eles virar uma meleca lá no chão, igual no quarto mesmo, sumir e pronto. Sim, sim. Cara, Resident Evil 6 é como a gente falou, ficou um jogo excelente, ficou muito bom. É um jogo de ação, não joga Resident Evil 6 esperando que você vá conseguir jogar alguma coisa parecida com os clássicos. Eu até fiquei um pouco decepcionado porque a Capcom anunciou Resident Evil 6. Eu até posso procurar depois desse anúncio, falando que era o retorno daquele estilo survival dos antigos com a mecânica nova. E não foi isso que aconteceu. É um jogo extremamente de ação, extremamente corrido e ágil. É, eu reparei, são 3 campanhas. Eu vejo alguns detalhes específicos em cada campanha. A campanha do Leon, ela tá mais parecida com os Resident Evil clássicos. Apesar de ter a mudança de jogabilidade, apesar do personagem não andar mais, agora ele só corre ou corre muito rápido, ele não anda mais. Mas os zumbis são aqueles zumbis bem parecidos com T-Vírus. Andam lentamente, eles não correm. O ataque deles é principalmente através de mordidas. Eles também batem, mas não usam armas. Os zumbis do Chris já são totalmente diferentes. Eles usam bazuca, arma, metralhadora. É totalmente esquisito. E a campanha do Jake... com a Sherry, que inclusive ela aparece no Resident Evil 2, eu percebi que ele mostrou mais mutações. São os cachorros com a mutação, os outros zumbis com determinadas mutações, mas eles também usam armas. Eu vejo que a campanha mais próxima do Resident Evil original é a campanha do Leon. Realmente. Uma coisa interessante, que talvez até explicaria as mutações... é que o Jake, ele é o filho do Wesker. E talvez por isso as mutações. O Wesker que foi um dos que o vírus deu certo. O Wesker é o grande vilão da série, né? No primeiro, ele não era tão vilão assim. O Jake é curioso saber. Eu nunca ouvi falar desse filho dele. E ele já é personagem principal. Ele é super ágil. Até brinquei com o Thiago. Ele é o Jet Li? Aparentemente, ele tem uma variação do vírus nele, assim como o Wesker, né? Got a selection of good things on sale, stranger. O Resident Evil 5, eu só consegui me divertir com ele depois da metade que eu falei, poxa, eu tenho que jogar isso esquecendo os Resident Evil anteriores. E você que é fã como do Resident Evil clássico, como eu também sou, se você quiser se divertir com Resident Evil 6, jogue com essa mentalidade. A série mudou. não dificilmente vai voltar às origens, dificilmente, muito difícil mesmo voltar às origens. E se você quer aproveitar um bom jogo de ação, pode contar com Resident Evil 6. Mas se espera um Resident Evil com sustos, com tensão, com terror da série do 1, do 2, do 3, do Code Verônica e até um pouquinho que tinha no 4, pode ter certeza que não vai ter mais. Cara, Patrick, você falou em cheio, se você é fã de Resident Evil e você quer se divertir com 6, não jogue esperando um jogo parecido com o clássico, não parece mesmo, definitivamente. Mudou-se muito, talvez seja uma necessidade dos novos tempos, os jogos de ação que estão aí bombando, você tem uma leva de jogo de ação muito grande. E é isso. Só dar uma notícia boa pros fãs da série clássica, a Capcom soltou essa semana uma nota dizendo que, na verdade, é porque desde o Resident Evil Remake, os fãs pedem remakes do Resident Evil 2 principalmente. E a Capcom lançou uma nota essa semana dizendo que se os fãs demonstrarem que querem o remake do Resident Evil 2, ela vai fazê-lo. É uma notícia boa, mas eu sinceramente eu tenho medo deles fazerem um remake do Resident Evil 2 com a jogabilidade do Resident Evil atual. Eu fico com esse medo. Se eles forem fazer um remake, eu prefiro que eles mantenham a série clássica. Mas eu vou ser sincero, se a Capcom lesse mesmo os fóruns, ela já tinha feito esse remake há muito tempo. Falou e disse, não só dos Resident Evil, mas como com certeza. N jogos, os fãs pedem remake. Resident Evil 2 e o 3, eles merecem um remake sim, mas com aquela jogabilidade lá travada, que é o legal. Ou mesmo que façam uma coisa com jogabilidade normal, mas uma coisa que assuste, que seja de horror mesmo. Eu costumo dizer que a continuação da série Resident Evil nessa geração, ela mudou de nome. Resident Evil agora se chama Dead Space e se passa no espaço. Porque ele é a evolução, a continuação espiritual do Resident Evil 4, na minha opinião. Falou tudo. Então agora nós vamos para a sessão comentários. Comentários! O Malovani Shin sobre o Mexidão Cast 18, How I Met Your Mother. Bom galera, terminei de ouvir agora o podcast. Eu só vi o seriado em episódios aleatórios na Fox ou FX. Não recordo direito o canal. Pareceu realmente interessante. Quem sabe eu assista. Ô Malovani, é um seriado muito bom, cara. Eu indico. Se você quiser assistir, você vai ser bom. Você vai gostar. Se você gostar de sitcom, você vai gostar muito. Agora eu não sei qual canal tá passando. Eu assisti ele na locadora do Paulo Coelho. Não, eu acho que ele tá passando na Fox. Ele tá passando na Fox agora. Se vocês lerem meus comentários, fico muito feliz. Sei que quando se faz um podcast é necessário feedback. Cara, é muito importante pra nós mesmo. Para que a gente tenha o ímpeto de continuar. Mas quando você é ouvinte, é muito bom saber que vocês dão atenção. Valeu, galera. Até a próxima. Ô, Malovani, a gente vai ler sim, cara. A gente quer isso. É, como a gente falou, críticas, sugestões de pauta. Quem quiser participar do nosso programa, é só mandar um e-mail, é só falar que a gente gosta disso sim. Inclusive, o Malovani, ele já fez o contato com a gente. A gente tá meio na correria, Malovani, mas pode ficar tranquilo. Nós vamos fazer o contato com você pra gente gravar um podcast junto. Obrigado pelo comentário. Isso aí, valeu. O Externo, ele comenta: muito bom o cast, mas como eu não conheço a série, eu fiquei meio perdido quase que o tempo todo. Mas deu pra dar umas boas risadas. Continue assim. Bem, Externo, na hora que a gente decidiu fazer esse podcast, o Diego não pôde participar, né? Mas a gente decidiu que não contaria muitos spoilers. A gente focaria em explicar os personagens, quem eram os personagens. Então a gente falou cada um deles. Eu acho que a série é baseada neles, né? Conhecendo os personagens, você conhece metade da série. E comentar alguns dos episódios mais marcantes. Então, realmente, pra quem não conhece a série, fica um pouco perdido. Mas quem sabe isso te motiva a assistir How I Met Your Mother, né, Thiago? A nossa intenção era essa mesmo. Era passar ou explicar sobre os personagens e um pouco sobre a série no geral. Espero que você tenha ficado motivado a ver, pelo menos, a série. Porque a nossa intenção mais foi essa. Ô, Patrick, foi até bom você citar aí que eu não pude participar do último podcast. Até explicar rapidamente que é o seguinte. É que realmente eu não consegui participar devido ao fato de que eu tô com meu tempo muito corrido mesmo, porque eu comecei a trabalhar numa empresa agora que não me dá muita folga. E aí o meu tempo tá bem complicado. Quando eu posso, não condiz com vocês. E assim vai. Mas devagarzinho a gente vai acertando as coisas aí, né? A gente começa a gravar o podcast de madrugada, aí fica tudo beleza. De madrugada? Só se for, né? Senão tá foda. Comentário do Matheus aí, né? Continuando os comentários. É, também é referente ao Mexidão Cast 18, né? Sobre How Met Your Mother. Ele disse o seguinte: fala aí, galera! Vamos por partes. Risos. Tipo Jack Stripador, vamos por partes. Referente ao cast passado, não quis dizer que vocês deveriam ter falado de todos os filmes que citei. Foram somente alguns exemplos de filmes que eu gosto bastante no tema abordado e realmente temos muitos temas que fica difícil escolhermos algo para representar, com o tempo tão curto que temos. Não, até Matheus, eu e o Patrick tava conversando isso. Lógico, a gente não a gente pode ter... se referido ao seu comentário de uma maneira um pouco diferente e ter dado, passado essa impressão, não. A gente só quis focar que tem muito filme, tem muita coisa que a gente pode falar de Sessão da Tarde, Cinema em Casa, o famoso Cine Trash, cara. E a gente só quis dizer assim que o tempo é muito curto, não dá pra falar tudo de uma vez. Mas a gente pode estar fazendo outros episódios e quem sabe até que você participe deles. Inclusive, a nossa citação... Porque os filmes que ele falou são só filmes que a gente... São clássicos. Karate Kid, Tartaruga Ninja, poxa. É realmente porque a gente chegou a gravar de alguns filmes e ficou tão grande o episódio. Não, vamos ter que retirar alguns. Felizmente, o nosso comentário foi que realmente são filmes muito importantes que a gente não pôde falar de todos por causa do tempo. Não, com certeza. Nossa, complicado falar de tudo, né, em um programa só. Bom, aí ele diz o seguinte, How I Met Your Mother, ele diz: nunca assisti sequer um episódio. Ao ouvir o cast, me interessei e passarei a acompanhar. Só não sei quando. Preciso de outra vida só pra jogar game e ver séries. E dar risada, né? Puta merda. E quando quiserem companhia pra gravar em algum outro cast a respeito de alguma série, fico à disposição. Ele diz o seguinte também: Patrick, tem o Steno na live, vamos combinar de jogar guias e preparar pra levar um couro. Cara, eu sou muito noob, eu tomar couro é muito fácil, pode ficar tranquilo. Mas, cara, assiste How I Met Your Mother e eu me identifico com você, cara. Tem uns 4 meses que eu tô tentando terminar Battlestar Galactica, mas não sobra tempo. Tenho game, o Thiago sabe, tem game que eu comprei e não tive tempo de jogar. Tá difícil. Teve game que o Patrick comprou e eu fechei primeiro. O Eduardo, sobre o Mexidão Cast 18, How I Met Your Mother. Primeiro cast que escuto de vocês. Bom trabalho, galera. Mas achei que o conhecimento de vocês da série é meio vago. Algumas das situações não estão precisas, faltou um dever de casa. Por exemplo, eles apostam um tapa apenas, mas como a punição pro Barney dar um tapa no Marshall sem a Lily, que é a juíza, digamos assim, liberar, ele é punido com 5 tapas por toda a eternidade ou 10 tapas naquele momento, e exclusivamente. Olha, a gente, sobre essa questão do tapa, é o que a gente falou anteriormente, a gente tentou não passar muito spoiler, a gente tentou diminuir o máximo possível os spoilers, e talvez por isso tenha passado a impressão de ter ficado um pouco vago. Inclusive, eu acho que ficou essa sua impressão porque a gente citou a aposta, mas a gente citou várias ocasiões em que esses tapas aconteceram. Então, em nenhum momento, eu falei pro Thiago, eu tô ficando doido, vou ouvir o podcast de novo pra ver se eu falei. A gente não falou que a aposta foi de um tapa apenas. Até porque eu, além de ter assistido todos os episódios até o primeiro da oitava temporada, eu ainda assisto hoje no Netflix. Então, o que a gente disse foi que citou a aposta, que é um marco, mas a gente não quis especificar, senão a gente ia perder muito tempo falando no episódio tal teve esse tapa, no episódio tal teve esse outro tapa. Não, certinho. A gente falou assim, por alto, 10 tapas, 20 tapas, mas a gente não quis falar assim, foram X tapas. A gente estava explicando que a aposta do tapa é um marco da série. A Lily deu uma punição parecida para o Marshall quando ele deu um tapa precipitado e errado no Stinson. É como a gente explicou, a gente não quis passar muito spoiler. E é engraçado porque a Lily deu 3 tapas por Barney e o Barney ele já deu os 3 tapas na cara do Marshall imediatamente, um atrás do outro, e o Marshall começa a chorar, velho. Não, e eu acho, inclusive, que o Barney fez isso para poder descontar aquela raiva, porque um tapa do Marshall, cara, aquilo, é o que eu falei no cast. O Marshall é um gigante. A mão dele deve ser muito pesada. Deve ser pesada pra desgrama aquele negócio. Na verdade, ninguém ganhou a aposta. Robin nem era casado e nem fez filme pornô. Entre outras coisas que vocês escorregaram aí. Olha, a gente não falou que a Robin fez filme pornô e nem que ela era casada. A gente falou o quê? A Robin tinha um segredo e que o Barney queria descobrir de qualquer jeito qual era esse segredo. E que ele suspeitava, será se era um filme? Ele a aposta do Barney, lógico, era que era um filme. E aí ele queria achar essa fita de qualquer jeito. Aí ele acaba encontrando o clipe da Robin Sparkles. É, não. Porque a gente até explicou que, na verdade, foi o que motivou a gente citar a aposta do Tapa no podcast, foi o clipe da Robin Sparkles. Então acho que teve uma confusão aí, mas tudo bem. Um outro comentário do Matheus Guimarães. Ele diz, muito foda o podcast. Só de ser sobre How I Met Your Mother já me atraiu totalmente. E pelo que eu ouvi, vocês ganharam um novo ouvinte. Parabéns. Estou indo ouvir o podcast de Naruto. Poxa, Matheus, muito obrigado. É isso que motiva a gente. É isso que deixa a gente feliz. É isso que faz valer a pena a gente perder uma tarde de domingo, né, Thiago? A gente já tá fazendo várias coisas, mas a gente tá aqui gravando o podcast. Obrigado, Matheus, pelo seu comentário, e também se tiver críticas ou sugestões, nós somos totalmente abertos. Brigadão, Matheus, até comentei no blog, brigadão mesmo pelo comentário, a gente quer tá sempre melhorando mesmo, pode mandar, por favor, feedback, a gente gosta disso, é o nosso pagamento, a gente grava por causa disso. É isso aí. Diego Mendes, se a pessoa que estiver ouvindo quiser deixar um comentário, ele vai acessar qual site? O mexidãorocks.com.br. E se ele quiser mandar um e-mail, ele manda pra quem, Thiago? mexidãorocks@gmail.com. E se ele quiser mandar um comentário no Facebook, Diego? facebook.com/mexidãorocks. E se ele quiser mandar um comentário no Twitter, Thiago? @mexidãorocks. E se ele quiser mandar um recado no seu Facebook pessoal, Diego? Ele vai mandar pro facebook.com/diegomendes. E se for pro seu Twitter pessoal, Diego? Aí ele vai mandar pro @diegotmendes7. Tudo junto. E se ele quiser mandar pro Facebook do Thiago? facebook.com/ThiagoMendes. E o seu Twitter? Thiago T. Mendes. Como eu sei que ninguém vai querer mandar pro meu Twitter nem pro meu Facebook, eu vou falar só pra não ficar triste. facebook.com/PatrickMurta e o Twitter, @PatrickMurta. Muito obrigado, galera, por mais esse episódio. Agradecer aí todo mundo, os nossos ouvintes, a galera que está colaborando com a gente. Queria também deixar um recado. Aconteceu essa semana o primeiro Pod Pinga, a reunião dos podcasts mineiros aqui. Uma galera aqui de Belo Horizonte resolveu se reunir. Tivemos muitos podcasts lá presentes, mas foi uma conversa super legal, super interessante. A gente em breve vai estar marcando mais encontros com a galera. E em breve aí, quem sabe, até a gente vai estar fazendo uma reunião de casts, né? Vamos pensar nisso aí depois. Eu queria muito ter ido, porém, o pessoal marcou no dia que eu dou aula, pô. Como é que eu vou? Não tem jeito. Você tirou fotos desse encontro pra gente postar pra galera? A gente vai postar uma foto lá no comentário e tal, primeiro pode pinga. E em breve a gente vai estar organizando isso melhor. Foi um encontro meio até que às pressas, o Patrick até não pôde ir mesmo porque tava dando aula. Os próximos a gente pretende fazer no sábado, uma coisa mais descontraída, quem sabe a gente consegue fazer um encontro e reunir mais podcasts. Mas em breve a gente tá organizando, né? O Diego Mendes também tem que comparecer, já que ele é um membro, né? E se você é um podcaster de Minas Gerais e tá ouvindo esse episódio, faz um contato com a gente, porque nós não fomos quem organizou esse encontro, né? Porém, a gente vai te fazer um contato se você não está ciente, né? Por exemplo. Networking é muito importante, a gente quer fazer troca de informação. Então, o intuito do nosso podcast é esse, é a gente fazer uma troca legal de informações. Quem for podcaster e for de Minas ou de Belo Horizonte, faz um contato com a gente que a gente vai estar lá. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês e até o próximo episódio. É isso aí, gente. Até a próxima aí. E ficamos por aqui. Stars. Diego Mendes, se a pessoa que estiver ouvindo quiser deixar um comentário, ele vai acessar qual site? mexidãorocks@... Que site é esse? Site novo? O site da Sara conversando e tirando minha atenção. E se ele quiser mandar um comentário no Facebook, Diego? No mexidãorocks.com, né? Na verdade, no facebook.com/mexidãorocks. Tá difícil, hein, jovem? É, não, tava invertendo com outra coisa. Foi uma conversa super legal, super interessante. É, a gente em breve vai estar marcando mais encontros com a galera. É, e em breve aí, quem sabe, até a gente vai estar fazendo uma reunião de casts, né? Vamos pensar nisso aí depois. Cita aí o link do podcast do pessoal que foi lá nesse encontro, Thiago. Então, nós não trocamos link. Eu não peguei o link de todo mundo. É, não, fedeu mesmo. O Aelson peidou, tá fedendo, que é uma desgraça. Abre essa janela aí, velho. Nu! Que isso? Come back anytime.